Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos começando mais um programa do podcast Bancada Azulina. Hoje temos gente nova na bancada, então vamos começar pelos novatos, pelo um novato, nesse caso, Rock Souza. E aí, Rock, seja bem-vindo ao Bancada. Como foi sua semana, meu querido? Fala, grande Mike. Salve, salve, bancada azulina, Grande Jones, Ari, meu querido irmão Lucas aí. Rapaz, a semana foi muito boa, né? São Pedro acabando aí com os festejos juninos, muito licor da Gabriela. E agora a gripe tá querendo me pegar. Hoje passei o domingo assistindo Nosso Dragão, pra fechar com chave de ouro aí essa semana. Beleza, beleza. E aí, entrando por ordem de novidade, a segunda participação do nosso querido Ari Júnior. E aí, Ari, como foi sua semana? Como é que você tá nesse domingo? Ari? Boa noite, Mário. Semana foi boa, acompanhando as coisas, né? Semana foi boa, acompanhando. Fizemos um lá, infelizmente, por um capricho, não ganhamos, mas tá pra comentar. Boa noite, pessoal. Valeu, valeu. E para fechar nossa bancada, dois velhos conhecidos dos nossos ouvintes, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que foi sua semana? Como você passou aí de festejos juninos? Conte mais pra gente. Fala, Mike, demais companheiros de bancada. Seja bem-vindo, Rock. Um abraço pra companheirada que nos ouve, acompanha o Bancada Azulina. A semana passaram-se 7 dias e parece que nós estamos no mesmo cenário que estávamos semana passada, do ponto de vista de confiança. Praticamente todas as partidas foram empates e tudo continuou do mesmo jeito. Então a gente vai com 15 dias de diferença para jogar contra o Globo, como se tivéssemos jogado contra o Ferroviário. Beleza, beleza. E para fechar nossa bancada de hoje, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá? Como passou a semana e os festejos juninos? Oi, Mike. Um abraço a todos da bancada. Mês de junho terminando muito bem, né? Com muita festa. Amanhã começa julho. E com aquela serenidade e a certeza que eu tenho de termos o melhor técnico da Série C, Daniel Paulista, né? O cara não tem desfalque, o cara não tem problema, faz o que acontecer, faça chuva, faça sol, o cara coloca um time competitivo em campo. É uma pena que nossos goleiros vêm comprometendo nossos resultados, né? Assim como Jean, Genivaldo também, que é um cara que tem uma carreira brilhante, já foi campeão brasileiro, mas tá claro a queda técnica dele, né? O gol que ele tomou hoje, o atacante do Sampaio, tá deitado na pequena área e caído, ele empurra a bola para dentro do gol. Então é algo lastimável, que era para o Dragão ter feito mais 2 pontos no jogo de hoje, jogou para isso, mas essas falhas dos nossos goleiros vêm comprometendo esse trabalho de Daniel Paulista, que já é bom, mas se tivéssemos um goleiro seguro, Daniel Paulista estava explodindo a boca do balão. Beleza, beleza. Já que o homem já começou afiado, eu vou passar já a bola pro irmão dele, para Rock. Rock, você que é nosso, tá estreando hoje, então vamos começar com você. Lucas faz uma avaliação, botar a derrota totalmente na conta de Genivaldo. O que eu discordo? Que derrota, Mike? Oh, desculpa, um empate. É porque pra mim, Confiança merecia ter perdido esse jogo. Como derrota. Confiança merecia ter perdido esse jogo pelo péssimo jogo que fez, principalmente no segundo tempo. E aí eu quero passar essa bola pra Rock. Você bota essa conta, esse empate somente na conta de Genivaldo, ou aquelas muitas chances que o Sampaio teve, o que aconteceu pra que Confiança, que tem uma defesa muito sólida, dá tanto vacilo como deu hoje? Eu concordo, né, com o Lucas. Eu acho que o Confiança, ele entrou muito bem postado. Daniel Paulista, com certeza, é um dos melhores técnicos que a gente teve nos últimos tempos no Confiança. O time entrou com um esquema tático de 4-1-4-1, time bem equilibrado, estava bem postado na defesa, como também no contra-ataque, estava atacando bem. E, infelizmente, no erro individual, porque eu acredito que não teve um destaque tão negativo assim, do time foi bem equilibrado, por um erro individual do Genivaldo numa saída de bola, né, a gente acabou tendo esse empate com um sabor de derrota. Mas assim, eu vejo pelo lado positivo, eu acredito que o Confiança está caminhando bem, né, Daniel Paulista encontrou um esquema sólido, né, à toa que o Confiança tem uma das menores, das zagas menos vazadas, né, da Série C, e é um time bem equilibrado, né? Infelizmente, nosso goleiro Genivaldo, como o Lucas falou, vem protagonizando alguns lances complicados, que vem comprometendo nosso resultado, mas foi um bom resultado fora de casa. Claro que a vitória seria extraordinária, né, para as pretensões de confiança no campeonato, mas um empate fora de casa com o Sampaio Corrêa, que também vem crescendo de produção, né, e foi um resultado bom, mas poderia ter sido melhor. Realmente foi um empate com sabor de derrota. Beleza, beleza. Ari, vamos falar do primeiro tempo, que o time termina o primeiro tempo da partida vencendo por 1-0, ali com o gol de Luan, o estreante, zagueiro Luan, na jogada característica, inclusive botei no Twitter que é só jogada que a gente já tinha cantado essa pedra aqui no Bancada Azulina, de variar mais os cruzamentos. E aí, como você avalia essa primeira etapa do jogo que o Confiança fez lá em São Luís hoje? Então, o Confiança começou bem, fez um bom primeiro tempo, já tinha colocado uma bola na trave, e eu não cantei aqui no Bancada Azulina, mas lá na arquibancada eu já tinha dito que uma bola dessa de Altemar, né? Bom frisar, né? Que batida de Altemar. Como pega bem na bola nosso lateral esquerdo, né? E esse, o forte dele é esse escanteio, né? Esse escanteio fechado. Eu creio que no jogo anterior faltou aquele desvio no primeiro pau, que hoje eu não sei quem foi que desviou ali, sendo sincero, mas foi um desvio providencial para o zagueiro Luan chegar, né, detonando de cabeça. Que bom, Everton, mais uma vez, né, parecendo. E que cabeçada do Luan, meu irmão, que bom, e mostra que ele é pé quente, né? E já me adiantando, agora essa daí eu cantei no Bancada da Azulina passado. Precisamos de um goleiro, né? Uma das contratações que eu disse, infelizmente, né, nossos goleiros estão comprometendo, comprometeu contra o Santa Cruz, comprometeu contra o Náutico, né, que ali foi um prêmio dos deuses, né, que não foi igual aquela bola, né, o bandeirinha estava atrasado, mas ali já, contra o Náutico já foi um aviso tremendo que a gente precisa de goleiro, né? E hoje, infelizmente, né, Genivaldo, o cara que a gente gosta bastante, tanto do profissionalismo dele, é um cara que treina pra caramba, né? É um cara que tem personalidade, chama responsabilidade, né? Tem espírito de capitão, mas ele falhou mais uma vez numa bola besta, né? Que é só ele dar um soco ali, ele ratou e a bola bateu na perna do Amaral. Infelizmente, Amaral tava ali, né? Pra fazer o gol contra, né? A bola bateu na perna dele, mas é isso. É o que tem a dizer de abertura, comentário. Beleza, beleza. E passando a segunda parte do jogo, onde o Confiança toma esse gol tão comentado aí da falha de Genivaldo, eu quero saber a visão de Jones. E aí, Jones, o que levou Confiança a tomar esse gol e sofrer outras chances? O Sampaio teve, pelo menos em 3 oportunidades, só no segundo tempo, de frente para Genivaldo. 2 eles botaram para fora e outro o nosso goleiro defendeu. O que aconteceu com Confiança no segundo tempo e o que Daniel Paulista poderia ter feito e não fez? O que aconteceu no Confiança no segundo tempo foi que tomou um gol. O predomínio, a hegemonia dentro de campo, ela mudou a partir do momento que Confiança tomou o gol de empate. No primeiro tempo, a gente começou a jogar melhor quando fizemos o primeiro gol. Os jogos na Série C são muito parelhos, então o time que sai na frente, ele tem uma vantagem muito grande. Calhou hoje de a gente tomar um gol em uma falha individual de Genivaldo e que nossos goleiros claramente não atravessam uma boa fase, e eu já falei aqui minha opinião. Eu joguei futebol, eu vi alguns treinamentos no aquecimento do Confiança. O treinador do goleiro erra muito na batida na bola, isso é muito claro. Talvez ele não seja treinador do goleiro do Confiança, mas isso é coisa para a diretoria avaliar. Eu acredito que a partir do primeiro gol, o Confiança começou a ser mais pressionado. Mas essa pressão do Sampaio era uma pressão um pouco falsa. Em 2 lances, nós sofremos algum tipo de risco. Foram 2 lances dos pés de Altemar. Foi um escanteio que ele bateu na mão do goleiro e o goleiro saiu jogando rápido, deu aquele contra-ataque. E um outro lance que ele bateu curto, um escanteio para Ítalo, não tem necessidade. Se a maior parte dos nossos gols sai de bola alçada à área, qual a necessidade de bater um escanteio curto? Na minha visão, nenhuma. E Ítalo Ítalo devolve nele e na devolução ele tenta cruzar e já pega a bola, ela tá muito atrás para a posição que ele tava para bater na bola, ele cruza errado e dá o contra-ataque, foi aquele primeiro lance, o cara isolou, chutou lá em cima. Então, eu acho que a diferença mesmo foram os gols. O futebol hoje tá muito, muito, muito parelho. Quando você consegue fazer um gol, você encontra um gol, você aí joga com mais facilidade. O que faltou no confiança para mim foi contra-ataque. Quando a gente estava vencendo o jogo, nós não tínhamos quem puxasse, não temos jogador de velocidade, e isso a gente já detectou há bastante tempo. O único jogador de velocidade, nós temos dois, temos o Bruninho, que está machucado, e temos Pingo, que ainda não se provou no confiança. Talvez se a gente tivesse conseguido fazer o segundo gol, aberto 2-0, a gente estaria agora comemorando a vitória. Beleza. Lucas, a gente fechar a análise desse jogo, gostaria de falar de essa mudança no meio-campo. Você sentiu com o meio-campo do confiança errando muito passe, principalmente ali depois do gol de empate. Era muita bola errada, muito passe errado, muita bola entregue nos pés de Sampaio Correia. Se o Sampaio fosse um time um pouquinho mais qualificado, tinha nos vencido. E essa mudança no meio campo, o que é que você atribui? A falta que Vila faz ou, de fato, a gente pode... A apresentação de Ítalo, por exemplo, contra o Ferroviário foi um ponto fora na curva e a gente precisa voltar com esquema com outros jogadores? Não, essa inconstância de Ítalo é algo que acompanha ele, né? Hoje ele não foi brilhante como ele foi no jogo contra o Ferroviário. E a ausência de Vila comprometeu bastante esse meio de campo aí do confiança. Porque Vila é aquela válvula de escape, né? É aquele cara que faz área a área. E o próprio Everton também foi uma atuação ruim, entregando muita bola no pé. Tem um lance que Everton dá um bago e aí Anderson tem que matar a jogada e toma um amarelo. Então estava comprometendo bastante esses passes errados aí. E o segundo tempo foi um desastre, né? Tanto o gol, como a maneira como foi o gol, né? Porque você tomar gol, você já fica chateado. Mas quando você toma um gol de uma jogada trabalhada e tal, você, pô, não, mérito dos caras. Mas os gols que o confiança vem tomando são bizarros. E aí você fica triplamente puto de raiva. O gol de hoje é um típico gol desse, né? O atacante do Sampaio, pô, deitado na pequena área. Pô, bola na pequena área, pra mim, é do goleiro, viu? Então não importa se Amaral tava ali, e a bola ia bater em Amaral e entrar no gol. Mas aquela bola era pra Genivaldo ter feito a leitura da viagem da bola e ter subido e pegar a bola. Então é revoltante e esse segundo tempo, claro que ficou muito nítida essa falha de Genivaldo, mas de uma maneira geral a turma toda baixou um pouco a bola no segundo tempo, né? E o Sampaio muito frágil, time muito fraco, por isso essa minha revolta, né? Que a gente podia ter vencido esse jogo, seriam mais dois pontos, né? Mas bola pra frente, a diretoria, o recado já tá dado, né? Não é desse podcast, a gente já falou várias vezes, o Confessa tem um grande treinador, só precisa de material humano, e hoje o que eu vejo que a necessidade número um é um goleiro, porque quem nos, não garante que lá na frente, num jogo de acesso, Genivaldo ou Jean vão entregar num lance decisivo, como o Sanders teve aquela saída errada lá em Londrina. Então, é sempre assim, essa é a história do confiança, ou então a gente não se classificar por um ponto, por um gol, e todo mundo vai esquecer desse jogo de hoje, né? Então, futebol é assim, é como o Jones falou, tá tudo muito parelho, e você teve a sorte de sair na frente, no campo do adversário. Pô, tem que matar, velho, tem que fazer um segundo tempo pra deixar os caras malucos, dificultar ao máximo os caras, e não entregar gol na pequena área, como entregou. Mas bola pra frente, vamos agora pegar o Globo. É um jogo que me deixa muito nervoso, porque se o Confiança... São aqueles jogos clássicos que o Confiança gosta de entregar em casa, né? Se fosse contra o líder, o vice-líder, eu estaria mais tranquilo. Mas como é o Globo, que tá ali... É o último time fora... Primeiro time fora do rebaixamento, né? O Globo, né? É um time frágil. Então, já tô com medo desde já, né? Mas, assim, em Daniel Paulista, we trust, né? We trust. Porque o cara é bom, viu? O cara é bom, velho. E vira a volta, vai voltar os caras aí, a gente vai ganhar, com fé em Deus, a gente vai ganhar esse jogo aqui do Globo, aqui no Batistão. Beleza, Mike, se você me... Se você me permite dar um recado até para complementar o que o Lucas falou, no ano o Sampaio Correia tem 6 derrotas, 4 empates, com esse de hoje, 5 empates em casa e apenas 4 vitórias. Ou seja, dava pra gente estar vencido hoje. Pois é, cara, eu fiz no vídeo que eu fiz pro YouTube ontem, eu falava isso, botei o Confiança como favorito do jogo e muitas pessoas me questionaram, mas o Sampaio tem mais tradição. Eu disse, bicho, o Sampaio tá uma temporada horrível, tava terceiro técnico. Se a gente for olhar os elencos, com a comparação de elencos, não tem um jogador que tenha feito base num time grande como tem os jogadores do Confiança, ou então que tenha brilhado em um time grande ou médio aqui do Nordeste, ou próprio Sul, Sudeste do país. Então, o time é muito fraco, está desorganizado. De fato, ele só está nessa brigando aí pro G4 por um aborto, porque o Confiança deu aquele jogo no início, enfim. Porque tem uma camisa pesada mesmo. Mas o time do Sampaio, de fato, nunca vi um time tão ruim com as cores da Bolívia querida. Até é lamentável isso, que é um grande time do Nordeste, é o principal representante do futebol maranhense. E numa dessa cai para a Série D e complica as coisas. Sampaio já foi campeão da D, da C e da B. Exatamente. E já teve ali na beirinha para subir para a Série A nos anos que esteve na Série B. É um time com muita tradição e que não merece o elenco que tem hoje. As chances que eles tiveram hoje para matar o jogo foram incríveis e falharam miseravelmente, para nossa sorte. Alguém mais tem algo a complementar desse jogo? Alguma coisa, alguma observação, algo que deixamos escapar? Só destacar, e Ari comentou sobre o gol, né? Destacar que já é uma jogada ensaiada de Daniel Paulista. Eu vim reparando desde o jogo do Ferroviário, esse cruzamento no primeiro pau, para que Everton faça aquela casquinha ali de cabeça. No jogo contra o Ferroviário não deu certo, né? Mas eu já vim reparando que já é uma jogada ensaiada, isso já mostra que Daniel Paulista já vem treinando isso, e hoje a gente conseguiu efetuar com brilhantismo a jogada e saiu o gol, né? Mike, registrar a boa estreia do zagueiro Luan, né? O cara estreou com gol fora de casa. Zagueiro artilheiro ele. Porque o último jogo dele, pelo Joinville, ele tinha feito gol também. Ari, você tava falando. Dá pra entender. A nossa queda de rendimento também no segundo tempo, né? A questão de não segurar a bola lá na frente. Lucas foi bem feliz aí quando comentou, né? Hoje a gente não tinha Vila, né? E apesar de Vila não ter feito um excelente jogo contra o Ferroviário, mas ele é esse cara de uma área a outra. E hoje nós tínhamos Flávio, né? Mesmo, né? Por outro lado, dá para parabenizar Flávio, que eu acho que ele não tomou cartão amarelo hoje, né? Pois é. E vamos frisar também Eu acho que a camisa dele estava sem numeração atrás. Vamos frisar também a entrada de Tito mais uma vez mal, né? Porque Tito entrou, bateu uma falta e muito mal, né? Na barreira. É até como é o comentário de Paulo Júnior, né? Que é um cara que comenta de forma imparcial, né? Ele é um cara bem imparcial, melhor do que muito juiz por aí. E ele falou que Tito bateu, parecia que a perna estava pesada. Né? Então, perna pesada, meu amigo, para mim, né? Ele já deixou no ar. Né? E não me venha com esse papo de. Não me venha com esse papo de má fase, né? De má fase, que tá com a má fase. Então, essa má fase dele tá durando mais, né? Porque se você tá com má fase. Tito não é mais má fase, não. Na verdade, Tito teve uma boa fase única, que foi em 2017. O resto pega a carreira todinha de Tito, pra você ver. Mas no jogo de hoje também, ele entrou quase já no final, né? No segundo tempo. Foi muito pouco tempo pra ele apresentar algum futebol. Acabou, né? A falta. Ele entrou praticamente 40 minutos do segundo tempo. Então, mas realmente, Tito vem numa péssima fase. Então, era só comentar a participação de Flávio, né? Que o lado que eu acho que prejudicou o nosso time, né? A questão do passe cai muito, né? A qualidade no passe com o Flávio em campo, se você comparar com Vila em campo. E a outra é frisar mais uma vez, né? Apesar do pouco tempo, vamos fazer justiça, né, Tito, né? Mas Tito, meu filho, não acredito em má fase, não. Você, depois de Zico, né? Que Zico dizia, mas se a bola não tá entrando, você tá batendo na trave, eu treino mais, né? Pra ela descer um pouco e nem entrar. E essa sua má fase está durando muito, muito tempo. Ô Mike, eu só acrescentaria duas coisas. Primeiro, Amaral claramente estava mal fisicamente. Talvez não fosse o caso sequer dele ter entrado, mas entrou, tudo bem. Achei que ele não foi bem hoje, ele estava um pouco fora de tempo. Isso estava prejudicando. Ainda bem que ele pegou o terceiro amarelo e aí dê tempo dele recuperar, porque claramente ele está sentindo. Essa é uma coisa. E a outra é que nós, na minha opinião, nós sentimos bastante o gramado hoje lá em São Luís do Maranhão. Exato. Porque pesado. A grama estava muito alta. Muito alta. E, sobre o gramado. É, eu nem soube que Daniel Paulista comentou, mas eu percebi logo. Estava muito alto e muito seco. Estava muito alto e muito seco. Isso prende a bola. O nosso time é um time que toca bem a bola e toca rápido. Geralmente o Batistão molha um pouco antes. E quando você chega, a bola está rodando. Assim. Contra o 13 choveu e a gente também. A bola não estava tão. Não estava encharcada, mas a bola também estava andando um pouquinho melhor. Acho que principalmente Ítalo sentiu bastante. Ele não é rápido, ele é bom no drible curto. No drible curto ele consegue imprimir algum tipo de velocidade. Ele sentiu bastante o estilo do gramado hoje lá contra o Sampaio Corrêa. Beleza, pessoal. Perfeito. Comentários feitos. Então vamos lá, prognósticos para esse jogo contra o Globo. O Globo que empatou nessa rodada contra o Imperatriz, empatou ali já no finalzinho, estava sendo derrotado pelo Cavalo de Aço, um bom resultado para a gente, que pelo menos para mim eu ainda olho para baixo, eu não, ainda estou querendo garantir os 21 pontos. O que esperar para esse jogo contra o Globo, Rock? Como é que você avalia esse próximo desafio? Então, é o seguinte, eu acredito que é obrigação do Confiança ganhar esse jogo aqui em casa, né? O Globo está em oitavo, na classificação está em oitavo com apenas 10 pontos. É um time inferior ao Confiança. Né? O Confiança, a gente tem 4 jogos em casa, um deles é esse contra o Globo, são 12 pontos disputados. A gente tem 15 pontos e pelos cálculos, né, comparando com as outras séries 6 de 2015, 2016, 2017, geralmente as classificações ficam em torno de 25 pontos. Então a gente precisaria de 10 pontos, né, para a gente poder se classificar. E esse jogo eu vejo como um jogo vital para a gente ganhar e poder, né, galgar essa classificação que a gente tanto espera. Então acredito que é uma obrigação do Confiança. A gente tem 4 jogos em casa e eu acho que os jogos em casa a gente tem essa obrigação de vencer. E o Globo sendo um time inferior ao nosso, a gente tem essa obrigação. Beleza. Ari, o Globo de visitante, ele fez 2 pontos apenas, levando em conta que um desses pontos foi contra o ABC, ali mesmo dentro da Grande Natal. Então, como não venceu nenhuma partida, então como manter essa escrita aí do Globo não vencer? Perdeu 3 das 5 partidas que disputou fora de casa. Qual é o caminho para a gente vencer o Globo, que tem uma das defesas mais vazadas do campeonato, com 15 gols? Concordo com o Rock, né? Obrigação do Confiança ganhar. Né? E por isso é um jogo muito perigoso. Lucas falou aí, né, que é um jogo que o Confiança costuma derrapar, mas vamos pensar positivo, pessoal, né? E vamos dar um alô aí à diretoria, vamos atrás de um goleiro, vamos atrás de um treinador de goleiro, né? Na dúvida, vamos buscar os dois. Mas é um jogo que o Confiança tem que ir para cima, né? Tem que fazer jus a jogar em casa, né? Jogar com seriedade, né? Aquela história de cada um pegar o seu, vamos marcar, mas vamos visar sempre o gol. Vamos ganhar, vamos tentar ganhar, jogar sempre para ganhar, mas não deixa de ser um jogo perigoso, até porque a gente conhece o time que a gente torce, né? Beleza. E Jones, agora eu inverto os lados da pergunta. Confiança estreou perdendo em casa para esse Sampaio Corrêa que empatamos hoje. E desde então foram 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate. Qual a fórmula para manter essa boa campanha dentro do Batistão? Primeiro, tomar cuidado com os golpes do Globo, né? Porque se tem uma coisa que o Globo adora, é golpe aqui no Brasil. Mas... e o Confiança, ele tem que tomar cuidado, mais atenção, porque assim, não dá, eu sei que nossa defesa está muito bem armada, isso é verdade, mas nos últimos 3 jogos, companheiro de bancada, nós tomamos 2 gols contra, não tá certo, algo tá fora do lugar, né? Nos últimos 3 jogos nós tomamos 2 gols. Um gol contra Thiago Enes, outro gol hoje de Amaral. Então, tomar cuidado na defesa, porque se a gente fizer um gol e não tomar, a gente ganha. Porque o Globo sempre toma um gol. É isso que a gente tem que fazer. Conseguir fazer um gol e não tomar. Beleza. E Lucas, como é que você espera da torcida? Como é que você espera que o público reaja a esse empate contra o Sampaio? Será que a promoção deu certo? A informação que eu tive que não foi tão bem como a diretora esperava. E aí, como a gente faz para encarar esse Globo que tá na... enfim, Luizinho Lopes saiu dele, mas ele não saiu do Luizinho Lopes. Ele empatou 4 dos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos são 4 empates e uma derrota. Exatamente. Empata Lopes. Ô, Michael, essa questão dos ingressos, você pode botar R$1 o ingresso. Isso aí eu já falei para todo mundo. É uma questão cultural, é um processo cultural da pessoa se deslocar, sair de sua casa, ir a um estádio de futebol, encarar uma bilheteria, encarar uma catraca, encarar a polícia. Então, é um processo cultural, de hábito, de costume. Então, você pode botar R$1 o ingresso. Vai sempre o mesmo público, as pessoas que estão acostumadas aí. Então, é um processo que você vai acostumando cada vez mais um maior número de pessoas a se deslocarem para o estádio. No mais, se tivéssemos vencido hoje, como eu esperava, eu tenho certeza que a gente ia botar por volta de 10 mil pessoas contra o Globo. Como isso não aconteceu, foi um banho de água fria, mas não foi um super banho de água fria, né? Teremos um bom público, sim, contra o Globo. Aquele público tradicional do Confiança, 4, 5 mil pessoas, e aí a turma divulga 3 mil, né? Aquela tradicional evasão de renda. Mas o caminho do sucesso para esse jogo perigosíssimo, porque você vai ver, a torcida do Confiança vai todo mundo achar que são favas contadas. Mas não, é um jogo perigosíssimo, perigosíssimo esse jogo. E porque o Globo não tem a camisa do Náutico, não tem a camisa do Santa Cruz, aí vai todo mundo encher a cara e já ficar impaciente nos primeiros 10 minutos. A gente já conhece nossa torcida, né? Mas é um jogo puta de difícil. E eu acho que Daniel Paulista tem que montar um time muito veloz, muito rápido. Ele sabe fazer isso. O problema é como sempre tá acontecendo, né? Falta jogador. Pingo não consegue entregar isso para ele. Não sei se Bruninho vai estar recuperado daqui para lá, né? Tem mais uma semana. Mas eu acho que o segredo seria você montar um time bem veloz contra o Globo para incomodar bastante o visitante. Eu acredito na vitória, mas acho que vai ser bem, bem difícil mesmo, né? E conhecendo bem o Confiança como eu conheço, pode acontecer até um tropeço, que seria um eventual empate. Mas vencendo, aí, meu irmão, é o vamos subir dragão, é parar o estado, é aquela folia toda. Porque aí a gente vai para 18 pontos, né, Jones? Isso aí. Eu acho que é isso. Mas eu confio em Daniel Paulista. Daniel Paulista, eu tô ficando muito fã dele. Eu quero até que a diretoria feche um contrato de 5 anos com ele. Beleza. Precisamos torcer muito pro Sport. A gente precisa torcer que o Sport suba pra Série A sem problema, sem aperreio. Porque eu sei que na primeira tropeçada ali do Sport, no primeiro balanço de Gordiola, vão vir pra cima, Daniel. Mas vamos aí, encerrando o podcast de hoje. Rock, suas palavras finais, se despeça da galera e faça aí suas despedidas. Maravilha. Gostaria de agradecer aí pela participação desse seleto grupo aí de comentaristas. Eu venho acompanhando semanalmente pelo Spotify, pelo YouTube. Estou sempre escutando Bancada Azulina, sempre com ótimas avaliações sobre Confiança. E assim, eu, ao contrário de alguns da bancada, estou bastante otimista, né, pro jogo contra o Globo, pelo que o Confiança vem apresentando nos últimos jogos. A gente está três rodadas invicto, né? Daniel Paulista, eu acho que encontrou um esquema tático, o time tem um padrão. Claro que os jogadores, alguns deixam a desejar, né, tem uma certa inconstância, mas eu acredito que o time está regular, está jogando bem. Eu sugeriria até testar, eu gostei bastante da entrada de Ari hoje, deu velocidade, essa velocidade que o Lucas pediu. Marcelinho ali como craque. Marcelinho ali como ponta, eu também gostei dessa invenção de Daniel Paulista, mas acredito que hoje ele não rendeu. E Ari, eu acredito que entrou bem, né? Ele teve até um contra-ataque e ele saiu correndo pra caramba, dominando a bola. O zagueiro do Sampaio tentou derrubar. Se ele tivesse um pouco de malandragem, ele até se jogava e cavava uma falta ali na entrada da área, ele continuou a jogada. Então acho que ele poderia tentar começar o jogo com o Ari, que é um jogador agudo, né? Que vai pra cima, que dribla, né? Que chama falta. E com o retorno de Vila, eu acho que a gente vai ter essa sustentação boa ali no meio de campo, né? Que Flávio, infelizmente, não tem esse passe que Vila tem, não tem esse ímpeto, esse vai e volta, é um jogador mais de contenção. E eu acredito que o time, assim, com esse padrão prático que Daniel tá dando, vai fazer um bom jogo contra o Globo. A gente sempre fica com o pé atrás, né? Com confiança. Mas pelo que ele vem apresentando nos últimos jogos, eu tô bastante confiante. E sábado é dia 6, né? Dia 6, contra o Globo lá no Batistão. Colocar a torcida para encher o estádio e a gente apoiar o Dragão para mais uma vitória. Beleza, Roque, muito obrigado. Participe sempre, suas portas estarão sempre abertas aqui para você. Ari, vale. E aí, Ari, sua despedida. Fale aí para a torcida azulina o que você espera. Não, primeiro dizer que o resultado foi bom, né? É porque a gente queria um resultado melhor, né? Até da forma como foi o gol que a gente recebeu. O resultado foi bom. Eu sou bem positivo quanto à questão de público. O próximo jogo, eu acho que é de 6 mil para cima, né? Eu confio, né, na torcida do Confiança. Espero que ela não prejudique com vaias nos momentos, né, que a equipe não esteja jogando como ela gostaria que jogue. Mas vamos botar de 6 mil para cima, né? O treinador, pelo jeito, já encontrou uma forma do time jogar, tanto em casa quanto fora. Então vamos para cima do Globo, vamos mostrar a nossa força, mostrar a força do ABC, né, dessas três letrinhas aqui dentro do Batistão, que é a nossa casa. O Batistão é hoje mais do que nunca, mais azul do que qualquer outra coisa. Beleza, Ari. E Jones, sua despedida, meu querido. A convocar a torcida também. Eu tô bastante confiante para esse jogo contra o Globo. Por quê? Porque o Confiança tá jogando melhor em casa. A maioria dos nossos pontos foi feita em casa. A gente venceu apenas o 13 fora dos nossos domínios. Também acho que vai dar um público bom. A torcida na hora H chega junto. Esse mês atrapalha em várias coisas. Não atrapalha, é bom pra caramba, São João, papapá. Mas pro futebol se torna um pouco mais complexo. Porque a galera não ia comprar o ingresso antecipado, porque tá gastando ainda hoje no forró. Quem tava em capela hoje tá gastando dinheiro, então não sabe nem se ia sobrar. Então é bom que a promoção ainda continue, para que a torcida possa comprar. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar esse jogo contra o Globo. Beleza. E Lucas, despeça-se do torcedor azulino, para que a gente tenha uma boa semana. Mike, mandar um abraço aí para toda a massa, desejar uma boa semana para todos. Que a delegação proletária volte tranquilamente para Aracaju, que tenha uma boa semana de treinos com o comando do professor Daniel Paulista. E no mais, é acreditar numa grande vitória do Confiança em cima do Globo, né? Não vai ter golpe para cima do Dragão. E eu acho que é a vitória da consolidação desse grande trabalho que eu não me canso de elogiar do professor Daniel Paulista. Acho que vencendo o Globo está consolidado o belo trabalho. Porque você vai para 18 pontos, praticamente afasta o fantasma do rebaixamento, e aí você vai trabalhar para se classificar, né? Que pelas minhas contas, entre 25 a 28 pontos, eu acho que você consegue a classificação. Então é a vitória da consolidação desse belo trabalho. E no mais, uma boa semana para todo mundo. Valeu, pessoal. Da minha parte também, desejar uma ótima semana para todos azulinos e azulinas. E pessoas de outra torcida que eventualmente estejam nos ouvindo. Também acredito em um bom jogo contra o Globo. Confiança contra times que cedem muitos gols. Confiança tem feito boas partidas, vencido seus jogos. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Saudações proletárias e fui!